Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estou consigo nestes 30 minutos repletos de guitarras, violas, poetas e fadistas. Fique connosco, tenho a certeza que não se vai arrepender a ouvir a grande maravilha portuguesa, que é o fado. Vamos ficar com três fados que vão abrir a nossa emissão de hoje, mas antes relembro o nosso e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido musical: geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos e peça o seu fado preferido, aquilo que quer ouvir, aquele fado que lhe faz palpitar o coração, faz bater assim mais acelerado, mais, com mais emoção, com mais ritmo. Peça-nos então o seu fado, porque vai ser um gosto enorme ouvir consigo aquilo que mais lhe agrada. Também nos pode escrever através da nossa box de comentários aqui na página do canal. Peça-nos então o fado, nós estamos à sua espera. Vamos começar a nossa seleção musical de hoje com Bruma da Noite, na voz de Alice Maria. Logo depois, ficamos com Sereno Adeus, na voz de Micael Salgado. E terminamos com João Pedro, um fadista pequenino, mas um grande fadista, que nos canta Tudo Isto É Fado. São estes os três fadistas que abrem a nossa seleção musical de hoje. Fico por aí, ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas, no seu Fado Maior, aqui no Canal 1 da Antena Web. E à bruma da noite, já farta de caminhar, uma saudade sentia e sem saber que queria para sempre o teu olhar. Andei montes, andei vales, na noite fria, na tarefa, procurei o que perdia. Mas essa noite tão escura era cheia de amargura, de todas as mais sombrias. Procurei-te, mas em vão, só encontrei solidão, sozinha, desamparada. E dessa noite sombria já não veio a madrugada e nunca mais se fez dia. Conheceu tua voz a emoção, no poema e na paixão, como ao fado a Deus se deu. Na sua voz a emoção, no poema e na paixão, como ao fado a Deus se deu. Foi da ave o seu canto, a alma do nosso encanto, de Lisboa a verdade. Sua vida e condição, hoje em qualquer coração, já só existe a saudade. Sua vida e condição, hoje em qualquer coração, já só existe a saudade. Foi povo e foi rio, hoje de olhar vazio, guitarras a murmurar, de coração a chorar, esperam que o seu cantar volte do céu a vibrar. De coração a chorar, esperam que o seu cantar volte do céu a vibrar. Choram guitarras, amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fraco. Se queres que eu seja o teu senhor e tens-me sempre a teu lado, não me fales só de amor, fala-me também no fado. A canção que é meu castigo só nasceu para me prender. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, canta rufia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste. Thank you. de três fados fantásticos, o que lhe trago são mais três fados. E vamos ficar a ouvir Farrapos de Vida, na voz de Tristão da Silva. Logo depois, ficamos com Ponto Final, na voz de Carlos Zell. E não, não é o fim da nossa emissão, mas é mais um fado cantado por este grande fadista. Digamos que é um grande fado cantado por um grande senhor. Logo depois, e para terminar esta seleção, a segunda seleção de fados de hoje, ficamos com o Fado da Sina, na voz de Hermínia da Silva. Vamos então, ou melhor, Hermínia Silva, assim é que é. Vamos então à música, até já. Farrapo da vida, tens a alma perdida e o amor próprio também. Tu és mulher desprezada, não, não amas, nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és ninguém. Tu és farrapo da vida, tens a alma perdida e o amor próprio também. Tu és a mulher desprezada, não, não amas, nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és, não é. Sofridos dia após dia,

Vamos voltar, e claro, com grandes momentos musicais para ouvir, prometo. Vamos terminar com três fados, mas antes relembro o e-mail para onde nos pode pedir o fado que quer ouvir. geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos e peça a sua música. Também pode nos escrever através da box de comentários aqui no canal. Vamos terminar com Meu Coração Parou, na voz de Fernando Maurício. Logo depois ficamos com Amor em Tons de Sol Maior, na voz de Ana Moura. E ficamos para terminar com Mísia, que nos traz Ciúmes de um Coração Operário. Três fados, três grandes fadistas, para si no ponto final de hoje deste Fado Maior. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima tarde. Continuo na companhia do Canal 1 da Rádio Antena Web. Até amanhã. Saber quem sou, nem o que faço na vida. Sou folha no chão caída, sou poeta que não canta, nem um grito de revolta nestes meus lábios cansados, nos meus olhos magoados, o olhar de ver ninguém. Sou quarto onde ninguém volta, sou um berço sem menino, uma carta sem destino que não sabe de onde vem. Sou o louco mais louco à solta por esse mundo. Sou um verso tão profundo que ninguém o decifrou. Tudo isto porque há pouco, quando cheguei, não te vi. E até tu voltares aqui, o meu coração parou. E até tu voltares aqui, o meu coração parou. Sala cheia de cantos, em vez de casa fosse um reino, virava as costas, parava este fado, soltava o barco ancorado e fugia até um dia ver chegar o meu navio. Mas ao ver-te assim voltar, infeliz e magoado, nosso amor será menor. A minha alma.